nasceu. Um moleque no meio de anjos cresceu, lendo maldade em vários cantos. Se envolveu, se perdeu nas ideias de malandro. Cê quer MP4, celular que bate foto, e aí? Então, moleque inocente dos polícia apanha, enquanto malandro ri e fuma maconha. Crescendo em meio maldade, nasceu frio no coração, caminhando errado, mas cedo pro caixão. Nos desenhos animados, bandido é sua inspiração. Mó terrorjão, Maria sofre pela situação. Fora da lei, se envolvendo, aprendendo com os manos mais velhos. Desde pequeno, aceso no crime, visão apagada no futuro. Perdido as trevas, sem luz, no escuro. Inimigo do sistema que dá o mal, que é o bem. Não olha quem, só maldade que vem. Vixe, essas ideias vai além, contrariando quem não merece. Os deveres que tem que ser feito já se esquece. Andando de roupa larga, sendo o alvo pro sistema. A cada ação, transformando em poema. Chegando sem humildade no bangue, vai pro mundo, mas não com nosso sangue. Tudo que vai e volta que nem um bumerangue, aproveitando tudo de menor. Amanhã canhão na sua boca só. Passa o carro, celular, sua joia. O dinheiro compra tudo, mas não compra amor. Aí moia, é sempre assim. Aqui tem muitos que mata, rouba pra ganhar din din. Pilantra é mato, não vale que tem no prato. Faz a justiça do mundo, ri da nossa cara, vagabundo. Tamo aí pro que der e vier. Com os lobos mais firme em pé. Experiência de quem fez, tudo viu. Se liga, tio, sempre no desafio. Fica de só e não marca bobeira. Daqui a pouco o chão treme e sobe poeira. É foda ver um leão não saber usar sua força no circo. Vários manos com direito agindo como moça. É ridículo analisar a realidade com um olho crítico e pensamento profundo. Che Guevara mostrou para o mundo. A mente é o mundo e dá mil voltas. Sempre relembra e nunca se esquece das revoltas. Passada na estrada da dor. Demorou, dependente no que for. Na minha arena, pelo amor, igualdade na cor. Voz pelo ar, tô armado. Voz calada é voz de derrotado. Em ação, pelas madrugadas. Conexão de quebrada em quebrada. A justiça será feita pelo que se deve, pelo